tá feliz, dá um gritão. Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês, hein? Ei, Larissa da Ferreira, vamos arrasar. Portal do Arrocha. É, já tá ficando chato, né? Aí já só de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Pega a visão ao vivo, hein? Eu tô voltando e tô nesse caminho, eu sei de qual. Seu nome dela agora vai me deixar só. Um segundo passa, não me atende. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você. Jogada a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. E vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui bom. Léo Ferreira. Ei, chorei, essa louca aqui, meu parceiro. Tamo junto, hein? Arroz. Eu sei de morte. Se eu tô ligando agora, vai me deixar só. Um segundo passa, não me atender. O terceiro é se arrepender. Vamos chegar pra cá, essa galera que tá em cima. Vamos arrochar bem gostoso aqui, ó. E deixa, deixa mesmo de ser importante. E vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora, deixa, deixa mesmo de ser importante. E vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui bom. Aô, trichonado, Léo Ferreira. Deus no comando sempre, hein? Só a galera aqui comigo, só a galera, ó. E tô nesse caminho, caminho, caminho. Se eu não, se eu não, se eu não. Um segundo passa, não me atender. Se o que dói me doesse. A galera do fundão, a galera do fundão vai tentar pra ficar muito bem, vem, vem. Pra outra hora. Vai tentar abrir a porta. Alô, meu compadre, qual é? Tamo junto, hein? E deixa, deixa mesmo de ser importante. E vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. Em nome da voz, faço comunicação. Sucesso, hein? Dessa vez não tem cachaça, não?